de regras. Afirmativo, 040, ação para cancelamento. Poderia confirmar ajuste, por Serratão? Ajuste em Salvador no 007, Eco Serratão. 007, Eco Serratão. 9, libere primeira direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Direito, 219, até a 70. Informe, está estabilizado, visão da pista. Nesse momento tem um curso, a rampa e o campo à vista, 3455. Chame torre 198, decimal 6, então 3455. 18, 3455, certo. Então 3561, após desvio está autorizado proa de ofito, chame Recife 12685, alterno 2545. Correção, portão 9, chame antes da Juliette. Então chamará antes da Juliette, aqui no ponto 0104, portão 0104070. Serra embaixo, travado com o campo à vista. 7K3, 455, pouso autorizado, pista 10, vento 040 graus, 04 nós, o ajuste 1007. 7, graças às informações, leve pouso com 1007, está 3455. Boa, 335. Ah. É Papatango ou Papá Romeu? E por quantas milhas? Por 335 por 30 milhas, depois faz curva esquerda. Gente do desvio, gol no 273. Gente, faremos o possível. Fala o gol no 6, no 3, posição 2, se tiver questionamento. Gol no 6, no 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, 1-2, chamada táxi, gol no 6, no 3. Solo, gol 1-8-8-5, no 6, já estamos prontos, aguardando autorização. Gol no 8-8-5, copia. Afirmativa. Gol no 8-8-5, autorizado, Guarulhos 360, nível, Aperuísk 5-0. Decolada 1-0, com curva direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5-0-3-2, controle 1-9, decimal 3-5. Autorizando nível 360 para Guarulhos, pela superior do ISC 50, subida da EL da Anzão de Nero, após a decolagem para o meio direito, transponder 5038, controle 6935, gol 1885. Gol 1885, correto, coordenando com a equipe de solo que após a passagem do Embraer da sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento no 06, chame táxi. Afirmativa, após a passagem do... A aeronave da Azul está livre do pushback e portaremos para teremos táxi, gol 1885. Azul 4070, ingresso a Juliette, gate 09. Afirmativo, ingresso a Juliette para o 09, 4070. 45, boa noite. Capitão Guapo, só um instantinho, estou com o centro na linha, só um instantinho, já te informo as coordenações aqui. Estação chegada a man, desça e mantenha nível 060. Para o nível 060, 6310. 3662, desça e mantenha nível 050. 050062. Boa, 1273. Escutando o som? Gente, eu recebi uma DLA também para 23:15. Confirma essa informação? E 15. Vamos coordenar com o centro aqui. Já foi autorizado 430 para Congonhas. Só um instantinho para a copa autorização. Fala Salvador, muito boa noite, tá? 3455, vamos escutar. 3455, boa noite, táxi via Alfa Juliette. Mantendo antes da Juliette, aguardando o portão, por gentileza. Questão Alfa Juliette, já mandaram 2 Juliette, são 3455. Oscar Tango Alfa, local de estacionamento, tá na pátio 5, Aristália, colo 7. Sente, só um instantinho pra copa, autorização. Tá livre acionamento, chame o táxi, sai aguardando a copa. Alô, Salvador, voo 613, 127 a bordo, 4 horas e 10, Campinas, para o táxi. 127, 4 e 10, Campinas. Direita, correção. Qual o portão do Gol no 885? Ok, a gente saiu do 2, estamos aqui próximo para sair via Índia. Ok, é o Gol no 885, né? É o 16, 13. Eu no mínimo 3, copiado então, a direita Índia Alfa, ponto espera, ponto 286, o tinto no 007, tem uma boa viagem. Ok, 1007, um ajuste agora, sai via Índia e Alfa, 186 no ponto espera, boa no mínimo 3, uma boa noite. 3455, mantendo da Juliette, o portão é o 8, aguarde para ingresso no pátio. E o portão vai ser o 08, aguardando da Juliette, na 345. Sérgio, tá 3858, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, ajuste 1007. 007, reportará baixado e travado, tá 3858. Oscar Tango Alfa, pronto, cópia. Oscar Tango Alfa, autorizado Congonha, São Paulo, 430 nível, da cola da 1 ao 7, com curva direita, na saída Gole, transição Gonza, após a Peruísque 58. Transponder 5533, controle 119, decimal 35. Era bom, no meio, André. Baixado, travado, só 3858. Tá 3858, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 040 graus, 03 nós, pista operando em toda extensão. Gente, livre pouso 10, tá 3858. 8, decimal 6, confirme pessoas a bordo. Táxi Gol no 885, nós estamos com 139, 139 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, altero na Caleão. Autorizado táxi via Juliette, Alfa e Bravo, quando lá torre 18 decimal 6, eu ajuste agora 1007. Valeu, táxi, ponto 0 da 10226, 1007, ajuste gol 1885. 3455, vai dar pra fazer na nave da Gol após a mesma ingresso Juliette, gate 08. E após o gol, vai pro 08, 345. Ciente, 4 horas, alternando Campinas. Autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Tango atingindo 04 horas. Tango Serra Tango, desça para 3.000 pés, ajuste no 007. Informe para modificação na proa do VR Salvador, Eco Serra Tango. 3.007, vai passar para o cancelamento, é só a sala. Tuna 6310, autorizado 2.000 pés via AMAN, ajuste no 007. Informe estabilizado no ILS, ILS está autorizado. Para 2.000 pés, ajuste 1.000 7, reportar área estabilizada, 6310. Ok, já livrando a pista, 219. Já, pra não estrejar. Confirme o ajuste para o chanel 6310. Ajuste 1007. 1007, grato. Passa a torre, 3662. 3662, torre no 8, decimal 6. 6. Doutor 3662, boa noite. 3662, continue na aproximação, pouso autorizado, pista 10, o vento 030 graus, 04 nós, ajuste 1007, pista operando em toda a extensão. Ok, livre pouso, 3662. Gol 1613 visual com tráfego da companhia TAM Airbus A320 na curta final. Afirmativo, visual Gol 1613. Gente, após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 10. O Gol 1613. Após o pouso do tráfego da TAM, alinhe e mantenha 10, Gol 1613. Observação para o cancelamento. Serra Tango, modificado aos 2251, desça para 1500 pés na proa da rotatória. Eco Serra Tango. 1500 pés na proa da rotatória, Eco Serra Tango. O TAM 3662 no solo 51, libere primeira direita, solo 121 decimal 9. Liberando 219, 3662. Boa noite, 3662, TAM, liberou 3662. Boa noite, TAM 3662, táxi via Alpha India Gate 02. Alpha India pro 03. O Gol 1613, autorizado, decolagem, pista 10, vento 030 graus, 03 nós. Livre decolagem, então 10, Gol 1613. Localizador, Chanel 6310. Chanel 6310, chame torre 1 no 8, decimal 6. 8 e 6, uma boa noite. Salvador, muito boa noite. Chanel 6310, estabilizado. Certo, Chanel 6310, continue na aproximação, pista 10, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, ajuste 1008. Portará baixado e travado, 6310. O Gol 1613, decolar 253, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Boa. Chanel 6310, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento variável de 020 graus a 090 graus, porém 03 nós. Paciente, das condições, baixado e travado, 6310. Com Serra Tango, aguarde para transferência de comunicações, continue voando na proa da rotatória. Passa Sul, Sul da Rafa Fera, com avanço para Salão. Então, confirma a altitude que está passando? Confirme, Sul, Sul da Rafa Fera. Confirme a altitude que cruza. 1.400, senhora. Cliente. Informe por quantas milhas ficará na Pro 290? 40 milhas. Ciente do desvio, 1.613. Obrigado. Chame torre no noite decimal meia, eco serratão. Papa Romeo, Oscar Capitango Alfa, autorizado decolagem em pista 10, vento 0, autorizado decolagem em pista 17, corrigindo pista 17, vento 040 graus, 03 nós. Salvador, Patango, Eco Serratango, chama na final pista 17, baixado e travada. Final baixado e travado, tá? Pista 1, Robson, Patango. 040 graus, 03 nós. 0, Sol de Salvador, 1219, considere o Sol aí 57. 1219, 6310. Torre, o gol 1885 está no ponto de espera da 10 pronto. 7, gol 1885, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter na 10, gol 1885. Salvador, boa noite, 6310, livro. Xané 6310, táxi via Alfa Índia, gate 01, boa noite. Alfa Índia, gate 01, uma boa noite, 6310. Sol de Salvador, boa noite, Papai Romeu Oscar Tango Alfa. Romeu Oscar Tango Alfa, contato radar, suba ao nível 430, saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, para o 430, Oscar Tango Alfa. No 3, 1613, chame Recife, 128 decimal 8, até no 264. 1288, 264, igual no 1613. O Papa Tango, Eco Serra Tango, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 040 graus, 03 nós, ajuste 1008. Afirmativo, travo, sinal baixado travado, pouso autorizado. Gol 1885, autorizado, decolagem pista 10, vento 040 graus, 03 nós. Está livre de decolagem, gol 1885, pista 10. Afirma. Controle Salvador, boa noite, gol 1398, trânsito 2 para 1-0, próximo Maria. Gol 398, ação identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível 050. Mari 050, gol 1398. Controle Salvador, BJ 6727, transfere, boa noite, centro da informação, Charlie. Web 6727, essa identificação, chegada Bonf, desça e mantém nível 040. Bonf 040, BJ 6727. Controle Salvador, boa noite, gol no 885. 885, contato radar, suba ao nível 360, saída da EL, transição de Nero, 1685. Acessão nível 360, perfil da, da EL de Nero, no 885. Gente, 1885. O Eco Serra Tango. É, autoriza a proa de TAP para o 398. 398, informe, o senhor quer fazer desvio na... É, seria um pouco melhor a voz TAP pra gente. Gente, vou ir na pro de TAP, no 398. Ok, 398. Delta 3152, ação de identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível 060. Identificou Mari 060, vando Mari 3152. O Papa Tango, Eco Serra Tango, ao livrar a pista no 7, frequência livre. Obrigado. Então, contato radar, chegada Mari, desça para nível 070. Cliente, descendo para 070, cliente da Delta, o Oscar Wolf Sierra. Salvador, boa noite, Patango Whisky Fox Lima, informação Delta. Patango Whisky Fox Lima, sendo identificação, chegada a MAN, informe para descida. MAN, chegada é chamada para descida, Whisky Fox Lima. Confirma indicada? Tá, 2, reduzindo para 259, MSC 27. Tem a primeira para aproximação, se puder manter velocidade, o controle agradece. Sente acelerando, MSC 27. Boa noite, Azul 4071, aguarde a cópia Campinas. Delta e 3 0 0 300 será coordenado. Obrigado. Confirme para ela a sua velocidade indicada. Obrigado, recebeu a declara 250. Estamos de tática, não recebeu ele não, 250. A cola é 250 a indicada dele e ele não está conseguindo lhe copiar. Gente, obrigado. Obrigado pela ponte. Controle o gol 1885, vai ter que se desviar à esquerda aí para 160, aí para aproximadamente umas 100 milhas. Desvio 1885. Romeu Oscar Tango Alfa, chame Recife 1288, aterno 264. 288-264, graça. 2152, controle. Só compreende essa mensagem, 2152, repita. Reduza para 220 nós, 3152. 220, 252. Azul 4071, autorizado Campinas, 300 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10, curva direita, na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5036 e o controle 119, decimal 35. Transponder 5036. Está atualizado 2000 pés, via Golf, ajuste 1008, está autorizado LS, reporte estabilizado. Sente na boca, 1008, toma na LS, estabilizado, MS7, 27. 1885, após desvio, vou na proa de Sagaz, chame Recife 1288, alterno 264. No 398, informa por quantas milhas vai efetuar de rua esquerda? 10 milhas mais ou menos, 398. Controle está ciente de Gil, no 398. Controle Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, prossiga. Solicita 10 graus de Gil à esquerda, da após o ordinário. Ciente, está autorizado de Gil, Oscar Golf Serra. Gato. Papa Tango Whisky Fox Lima, desça para nível 060. 060, Whisky Fox Lima. Gol no 398, desça para nível, conheça, mantenha nível 050, informe após desvio, gol no 398. 398, 50, vamos lá. Controle de Salvador, boa noite, Papatango Vitor, Kilo Delta, ciência da Delta. Papatango Vitor, Kilo Delta, contato radar. Reporte ideal de descida, Vitor, Kilo Delta. Afirmativo, senhor, já está no ponto de descida, está em condições visuais. E autorizado, temos condições de atuar a rotatória. Papatango Vitor, Kilo Delta, vou na proa da rotatória. Modificado aos 2308, desça inicialmente para nível 040 na proa da rotatória. Inicialmente 040, proa da rotatória, Vitor Kilo Delta. 3455, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza. Correto, sempre pronto para puxa acionamento, 3455. Tá mais lá. Confirma, eu vi que no seu autorizado foi via Rio de Janeiro. Sobre o NLS, objeto de MSE 27 avistado. Gol no 885, eu desconsidero a última informação. Pro de Eudes, após desvio. Após desvio, Eudes, ciente. Chama a Recife agora? Afirmo 1288, até no 264. 288, 264, sobre o NLS, objeto de MSE 27. Chame torno no 8, decimal meio, web MSE 27. 8627. Reaprova o TAP, gol 398. Gente, gol no 398, após o TAP autorizado 2000 pés, ajuste 1008. Após o TAP 2000, 008, 398. 08. Mil pouso, meu objeto é 727. Vai atingir o 060, isso que posso limar. O Whisky Fox Lima, décimo T nível 050. 50 Lima.